com essas merda desses dias, bosta, eu sempre faço um hit. Meu super gangue está toda hype sem limite. Não avancei, eu nasci avançado. Quando pensar em avançar, mano, eu já tava até cansado. Louco e mal contra o tempo, estilo um barra velho. Com esse som te aposento, se eu não aprendo, eu invento. Eu jogo hard, mas faço parecer easy. Mas eu que faço, só parece, então não brise. Sou eu que faço, minha família fica rich. É o que eles querem, Kenny Trap, that ain't no shit. Olha que eu nem sou qualquer girl. Então para pra pensar, que eu não vou falar outra vez. Eu me cansei de ouvir, talvez girl. Hoje eu só deixo rolar. E as que conhecem vão dizer que eu sim. Não costumo deixar desejar. Se é pra foder ou pra beijar, sei que é problema, toque carne em mim. Girl, e hoje foi na sexta-feira. Elas vêm de outra cidade pra sentar.